Eu te avisei que o mundo gira, e alguma dessas voltas que o mundo dá, eu ia ter meu próprio mundo e achar o meu lugar. Se você não me entender, abra seus olhos pra ver. Tô seguindo minha trilha e seja o que Deus quiser. Um brinde pros amigos, veja meu bonde de pé. Dominando tudo com meus guerreiros de fé. Não guardo inimigos, não guardo mais rancor. Eu cansei de caô, então seja o que Deus quiser. Um brinde pros amigos, veja meu bonde de pé. Dominando tudo com meus guerreiros de fé. Não guardo inimigos, não guardo mais rancor. Eu cansei de caô, então seja o que Deus quiser. No castelo, na batalha, primo mosca. Não, eu vou duro, o próximo é próspero. Goste ou não, mas um filho pródigo é óbvio de Marte. Eu e o Rod, e o Kart, e o Bruno, Shelley, o Freud. Tentando forte, lude, mano, tô forte, eu nem chamo de sorte, eu foco. Melhor buscar teu rumo. Eu tô tranquilo, mas sempre com os cana brota, eu sumo. Eu não confio em nenhum braço do sistema. Assume uma nova manhã. Fecha, eu tento a sorte, mano. De onde que esses caras são? De longe dessa porra, sabe o nome? LK30, 30. Bonde mais distinto, mais distante. Antes, rap raso, foda-se, sustenta. Um abraço, pai. Olha que o fruto do abandono virou. Cheio de espinha, essa semente que na rua se plantou. Menor da dos que vingou. Carte trabalha na dor. Deus não é de dar a cobra, mas dá pra trabalhador. E mais, transforma tristeza em melodia. Vivendo dia por dia, resurgindo dessa cinza. Sou um pássaro de fogo. Aú, aú, seja o que Deus quiser. Tamo de outro bala pros gatos de sete vidas. Nós é preto, nós é que teve sem medo nessa vida. Aú, aú, e seja o que Deus quiser. Um brinde pros amigos, veja meu bonde de pé. Dominando tudo com meus guerreiros de fé. Não guardo inimigos, não guardo mais rancor. Eu cansei de caô, então seja o que Deus quiser. Mas se olhar no olho, cê já notaram que eu não faço esforço. Tem gente que esforça tanto e não sente que passou do ponto. E por onde eu passo faço fogo, por isso eu já brilhava antes duro. Antes do YouTube pôr a placa na minha casa com meu disco de platina, eu já tava na casa do tesouro. A galinha, irmão, não quero ovo. É, né, ostentação, irmão, é raiva. Que é pra esfregar na cara desse cara que me olha como se eu fosse maldito, pô. Quer, foda-se a polícia, irmão, foda-se o maldito, pô. Com a minha mãe comigo lá no União, catava lá todo o lado. Então aviso King Michael que eu quero é ouro. Preto tipo rei do Congo, é, onde é que tá meu trono? Ah, se um dia da game over, tipo assim ninguém me ouve. Mano, eu vou catar um revólver, vão falar devolve. Vou vazar de Range Rover. Vão tentar, mas só me pega o mudo. Tu vai negar que eu te dei a vida pra te fazer forte, pra te dar um norte. Ei, Freud, seu maldito louco, ó. Trago líricas típicas de médios espíritas. Chico Xavier, eu tô fudendo a mídia. Rimas não físicas, não dignas de ódio. Cês tão pronto pra ver um alienígena no pódio. Rode, fica sempre atento, pé no chão pra não cair. Mesmo que o mundo rode, pode responder pra quem já duvidou, não fode. Rode, quanto mais rima, mais forte. Eu moro na cidade do pecado, onde as ruas têm nomes de militares. Não lidamos com pessoas, lidamos com celulares. Meus amigos estão fechados, amaldiçoa a autoridade. Quando o Chris foi pichado, eu saí da maternidade. Quem diria? Poesia nasce com a necessidade. Me disseram que meu flow remete à agressividade. É só um reflexo da cidade. Vai, vai.